decorado, friamente calculado. Na minha mente, hoje era o fim da gente. Mas quando eu tava cara a cara, falei na darconada. Aconteceu aquele imprevisto, a sua boca tirou minha roupa e o meu juízo. Deu nisso, eu fui pra terminar. A gente terminou sem roupa. Eu fui pra terminar. A gente terminou fazendo amor a noite toda. Chamar pra fazer amor, eu vou, viu? Pra beber, não. Pra fazer beber, eu vou. Tava tudo decorado, friamente calculado. Na minha mente, hoje era o fim da gente. Mas quando eu tava cara a cara, falei na garconada. Aconteceu aquele imprevisto, a sua boca tirou minha roupa e o meu juízo. Deu nisso, eu fui pra terminar. A gente terminou sem roupa. Eu fui pra terminar. A gente terminou fazendo gostoso a noite toda. Eu fui pra terminar. A gente terminou sem roupa. Eu fui pra terminar. A gente terminou fazendo gostoso a noite toda.